da Montana FM em Inocência, também no Mato Grosso do Sul, exibindo o nosso programa. A Edna Maria Pereira, em Presidente Médici, no Maranhão, ela ouve pela Tropical FM de Santa Luzia. Um beijo para você, viu, Edna? Muito obrigado pelo carinho. É, Ronilson Leal, de Guarapari, no Espírito Santo, muito obrigado pelo carinho. Minha querida Nilza... A Nilza Maciel, em Santa Maria, Distrito Federal. Também é locutora, comunicadora, da rádio... Da Gama FM. Nilza, muito obrigado pelo carinho, tá? É locutora da Gama FM em Santa Maria, Distrito Federal. Um beijo para você, sempre interagindo comigo. Minha querida Glauci Medeiros, em Abaetetuba, também não perde nosso programa. A Marlene Pereira, em Tocantinópolis, também não perde um Só Mundo Sertanejo. Meu amigo Anderson Luiz, em Cariaçu, São Paulo, também não perde o programa. A Cleane Costa, em Bom Jardim, no Estadão do Maranhão, não perde o nosso programa Mundo Sertanejo. Meu amigo Taliba Gonçalves, os amigos da Rádio Atividade FM, em Juína, Estadão do Mato Grosso, o Zé Canhoto, a Vanessa, o Oséas Cordeiro, todos da equipe aí da Rádio Difusora AM de Juara, também do Estadão do Mato Grosso, Zé dos Passos, aí Zé dos Passos, os amigos da Rádio Beira Rio FM, em São Francisco, Estadão de Minas Gerais, um beijo para vocês aí, muito obrigado, viu? Rick Renner, cantam, ai que gostoso! Gostoso, hein? Essa menina sabe mexer comigo. Dança, neném. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Rebola. Ai, que gostoso. A noite inteira você. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. E você faz tão gostoso. Não dá pra controlar. Essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem. E na balada ela é astral. Vem, vem, menina. DJ, aumenta o som. O garçom traz a saideira que hoje eu vou comemorar. Ela no meu apê. Que eu vou te deixar louca. E vou me lambuzar no tocinel da tua boca. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. É bola. Ai, que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso, não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso, a noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso, não dá pra controlar. Eu não sei você, mas eu tô gostando demais, faz neném, faz gostoso, faz, ai. Essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem. E na balada ela é astral. Vem, vem menina. DJ aumenta o som. O garçom traz a saideira. Que hoje eu vou comemorar. Ela no meu apê. Eu vou te deixar louco. Em bom me lambuzar. No tocinho da tua boca. Ai que gostoso. Ai que gostoso. Rebola. Ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso, não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso, a noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso, não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso, a noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso, não dá pra controlar. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. Um abraço, meu amigo João Rodrigues, da Liberdade FM Sobralha, Minas Gerais, exibindo nosso programa. Um abraço, meu amigo Fernando lá de São Paulo, capital, ouvindo o nosso programa em São Paulo, capital, é amigo do Paulo Terra, né? Nosso cantor de sucesso de São Paulo para o Brasil inteiro. Um abraço, meu amigo Fabiano Viana, da FM Porto Alegre de

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Eu quero mandar um abraço carinhoso à minha querida amiga, né? Nossa ouvinte querida, Durvalina Antunes. Minha parente, minha prima, eu também sou Antunes. Eu tenho Antunes também no meu nome, viu? A Durvalina Antunes, o seu maridão, o seu Cirilo. Eles são de Vilhena, Rondônia. Ouvintes da Rádio Vilhena AM. Nossa parceira, exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. E sabe de quem eles são pai? Do Gustavo, da dupla Marcos Henrique e Gustavo, aí de Vilhena, Rondônia. Muito obrigado, Durvalina Antunes, Cirilo, todos os nossos ouvintes, aí da Vilhena, toda a equipe da Rádio Vilhena, AM, em Rondônia, exibindo o nosso programa. E aí, vamos tocar Diego Valadares também, quero você pra mim, viu? Vamos tocar aí Marcos Henrique e Gustavo, Paulo Terra, Diego Valadares, Ítalo Rocha, os artistas que passam por aqui, viu? Um abraço a toda a diretoria, todos os amigos que compõem a equipe dessa rádio parceira em Vilhena, Estadão de Rondônia, Rádio Vilhena AM. Lucas Marconi, de Uberlândia, Minas Gerais, pro Brasil inteiro, canta Liguei pra Dizer Que Te Amo. Já é tarde, é quase madrugada, não dormi. Você no pensamento a insistir que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. Se ao dormir sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Dois seres como nós viver assim, eu louco por você, você por mim, e agora tão distante sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. Sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vai, agora já te ouvi, posso sonhar. Sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Juliano de Almeida. Ele é locutor da Rádio Boa Esperança FM, em Boa Esperança do Norte, Mato Grosso. Programa todos os dias às 17 horas. Um abraço do diretor Ademir Zanella e o Márcio, o Marlos Zanella. Também um abraço a todos vocês da equipe, viu? Ô Juliano, obrigado aí e a todos vocês da Rádio Boa Esperança FM pela parceria, viu? Vamos tocar Diego Valadares, os nossos artistas aí, tá bom? Na programação. Minha querida Keila Cristina, em Ilicínia, Minas Gerais, ouvinte aí da Rádio Rainha da Paz FM,